vistas de arco-íris e unicórnios, ou para a academia e as ruas para a diversidade. E, portanto, é no sentido de promover a reflexão. Como podemos olhar para o ativismo, como podemos articular o ativismo com a academia com o ativismo, quais são as possíveis articulações, potencialidades, constrangimentos e de que forma é que esta articulação do ativismo com a academia e vice-versa, no campo das sexualidades, pode potenciar leituras interseccionais, ok? Portanto, nós temos connosco a Liliana Rodrigues, a Ana Pires e a Rita Alqueira. E bem, és tu que começas. É a Rita. Então, a Rita é antropóloga, é mestre em psiquiatria cultural e neste momento está a fazer um doutoramento em direitos humanos centrado no tema da assexualidade em Portugal. É ativista da Não Te Prives e da rede sobre trabalho sexual. Depois temos a Liliana, que é formada em psicologia pela UMINHO, tem um mestrado em psicologia da justiça também pela UMINHO. Neste momento está a fazer um doutoramento em psicologia centrado no tema das transexualidades. Faz e fez ativismo na rede Execo, na UMAR, no Braga Fora do Armário e também na Associação em Defesa dos Direitos Humanos com enfoque na sexualidade, que é uma ONG do Brasil. E por fim, temos a Ana Pires, que é feminista, poliamorosa, bissexual, é formada em Ciências da Comunicação pela UTAD, é ativista do Poli Portugal, do Ativistas, eu não estou a trocar os Bs pelos Bs, é mesmo assim, e das Facto. Pronto, vai começar então a Rita e expor a sua opinião, os seus olhares sobre estas questões. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Curiosamente, não vou expor opiniões, não vou esperar, vou-vos aborrecer comigo. Porque estive aqui a organizar algumas notas sobre coisas que vos queria dizer e percebi que sem querer tinha feito uma espécie de carta de apresentação, como se estivesse numa entrevista de emprego ou concorrer a alguma coisa. Não é o meu objetivo, mas ficou desta forma pela maneira como eu organizei as coisas. Bom, eu como antropóloga, que é a minha formação de base, tenho-me centrado em alguns temas como as identidades, sexualidades, mas tenho-me centrado também, e interessa muito, a pop culture. E, portanto, uma coisa que eu tenho feito é usar os documentários como uma forma privilegiada de me relacionar com os temas que pretendo investigar e, de alguma forma, a minha curtíssima vida académica e profissional, neste momento estou a falar de ativismo, tem sido uma espécie de procura de respostas a algumas inquietações que me têm surgido de vários temas que eu acho que são muito importantes, mas que são conhecidos superficialmente. E, portanto, o documentário surgiu como uma ferramenta para poder estudar esses temas e dar a conhecer realidades e engage with them. Às vezes faltam-me alguns termos em português. Eu sempre me interessei muito por silêncios, ângulos cegos, e uma das primeiras coisas que eu fiz, e que não tem a ver com sexualidade, foi fazer no meu trabalho de licenciatura, a minha dissertação de final de licenciatura, questionar uma coisa que me incomodava, é que, sendo de Coimbra, há muito aquela ideia de que as pessoas de Coimbra são facos, estudantes e guitarradas. E, portanto, eu não existia. Como sendo de Coimbra, então o que eu fui fazer foi questionar essa identidade estereotipada falando da cena musical alternativa em Coimbra. Foi assim que surgiu o documentário Filhos do Tédio, porque do que eu recolhi para a tese, reparei que havia imensas histórias, havia imensas imagens, havia imenso material que dava conta de uma série de pessoas que viviam em Coimbra e que construíam uma outra, não a outra, que também não é uma questão de binarismos, uma outra identidade, uma outra forma de estar em Coimbra. E como eu estava a dizer, dessa riqueza de imagens surgiu a possibilidade de fazer um documentário, que foi o primeiro de vários. Foi aí que eu me apercebi da potencialidade que usar o vídeo tinha, não só para que pessoas que são entrevistadas e que participam no vídeo tivessem controle sobre a sua própria narrativa, que muitas vezes não acontecia, mas também depois o reflexo que isso tinha nas audiências, e falámos muito hoje nas aulas com o Daniel, essa questão de como é que depois os mídias são lidos, como é que esse documentário depois fazia eco com as pessoas e que interpelações é que causava. E, portanto, foi um bocado por aí que começou, uma coisa que na altura, e continua a ser sem dinheiro, mas uma coisa com pouquíssimo dinheiro, com pouquíssimos meios, que parecia ser uma aventura única, e de repente já são 7 documentários sobre vários variados temas. Sem querer, o documentário transformou-se numa forma de ativismo, exatamente porque ao fazer essa relação com as audiências, peço desculpa se não estão a ouvir bem, ao fazer essa relação com as audiências e ao participar em diversos eventos, o que acontecia era criar conversa, interpelar as pessoas, criar debate, fazer eco com elas. E para isso eu gostava só de vos realçar o comentário mais recente, que foi como eu conheci algumas pessoas que estão aqui através desse documentário, que é o das 9 às 5, que é um trabalho sobre trabalho sexual em Portugal, numa perspectiva laboral, que eu fiz, tal como Filhos do Tédio e todos os outros, com o meu queridíssimo amigo Rodrigo Lacerda, que é realizador, e o que nós tínhamos pensado fazer era perceber melhor o trabalho sexual em Portugal, porque as reportagens que saíam e que vinham a público eram reportagens da meia de rede, do salto alto, da cara escondida e daquela ideia estereotipada da prostituta, sempre mulher, desculpa, e que era vítima, que era uma coitada, que não tinha família, etc. E, portanto, o que nós fizemos foi, para já, pensar que mais categorias é que se enquadram aqui no trabalho sexual, para além da prostituição, que outras profissões é que pode, e outros trabalhos é que se podem incluir aqui, e o que é que estas pessoas têm a dizer sobre a sua própria vida. E então partimos à descoberta. Todos os comentários que fizemos, este incluído, foram feitos numa perspectiva muito antropológica, etnográfica. Nós não partimos para o terreno a dizer nós vamos mostrar isto, nós partimos para o terreno a dizer vamos conhecer as pessoas, vamos observar, vamos almoçar com elas, vamos conhecer as famílias, vamos vê-las no seu trabalho, mas também no seu, em lazer, vamos conhecer e ver que história ou histórias estão aqui para ser contadas. E o das 9 às 5 teve esse condão e esse impacto, exatamente porque mostra as pessoas em contexto familiar, em contexto de preparação para o seu trabalho, sejam ensaios de dançarinos, sejam preparações para as filmagens de um filme de entretenimento para adultos, seja a questão da prostituição, etc. Fomos até à Assembleia da República tentar perceber o que é que os partidos com assento parlamentar tinham a dizer sobre a questão da legalização da prostituição, mas também sobre o trabalho sexual em geral. O Bloco de Esquerda foi o único partido que nos recebeu. E começámos a participar depois com o documentário em debates de direitos humanos. Continua a ser mostrado, o filme já saiu há 2 anos e continua a ser mostrado, o que quer dizer que continua a criar conversa. E, portanto, sem querer e sem dizer aquela coisa que somos ativistas desta maneira, os documentários começaram a ser realmente a ferramenta-chave para fazer isso. Ok. E exatamente porque o documentário das 9 às 5 e todos os outros, mas esse principalmente, são documentários que se inscrevem muito no longo tempo, ou seja, não é como uma reportagem que nós vamos, fazemos, normalmente é feita num período de tempo mais curto. Nenhum dos nossos documentários demorou menos de 2 anos a fazer. E obviamente que 2 anos a partilhar uma série de coisas com diversas pessoas e a conhecê-las fez-me querer fazer mais e perceber que podia fazer mais de outra forma. E foi aí que eu comecei a participar, ia dizer a listei porque não me ocorre outra palavra, mas não me listei naturalmente, mas foi aí que me juntei à Rede sobre Trabalho Sexual, que é uma rede que o Mar também faz parte e que fazem parte de várias associações e vários indivíduos e várias pessoas e trabalhadores e trabalhadoras do sexo, e que tem como objetivo lutar contra o estigma que há em relação às trabalhadoras e trabalhadores do sexo, lutar pelos direitos e também pelos deveres destas pessoas. Isto do ponto de vista mais ligado a uma associação. No ano passado fizemos pela primeira vez lá em Coimbra e pela primeira vez a nível nacional umas jornadas de trabalho sobre trabalho sexual, e a ideia era também fazer essa ponte entre ativismo, academia, juntar as pessoas que estão a fazer trabalho sobre ou que já fizeram trabalho sobre o trabalho sexual, trabalhadores do sexo, pessoas com diferentes posições em nível de até de privilégio, para poder debater e perceber o que é que se está a fazer em relação ao trabalho sexual. Foi feito lá no SES. Portanto, lá está também essa, no Centro de Estudos Sociais, também lá está essa ponte que era necessária de trazer para um local, numa universidade como a de Coimbra, que para todos os efeitos é uma universidade conservadora, mais velha da Europa em vários aspectos, e trazer para lá uma conversa sobre um tema que é fraturante. Mas também quando cheguei, eu saí do curso e comecei a trabalhar em várias coisas, incluindo trabalhar na função pública. Que curiosamente, já não sei com quem é que eu falava hoje, que me deu imenso treino. Que me deu imenso treino para uma série de outras coisas, porque no ativismo fazemos muito trabalho de secretariado, fazemos muito trabalho burocrático, muito trabalho de contactos, produção, etc. E portanto, trabalhar na função pública para mim foi excelente, porque me deu esse treino também da comunicação, de tudo o resto. Mas já depois de estar a trabalhar algum tempo, eu sentia falta do que eu chamo de antropologia aplicada. Sociologia pública, se quiser, que era de realmente os conhecimentos da universidade teóricos não me faziam muito sentido. Eu achava e continuo a achar que a antropologia faz sentido se for aplicada à realidade e se aprender com essa realidade. E ao mesmo tempo eu gostava que os meus pais, os meus avós percebessem o que é que eu ando a fazer na universidade e portanto gosta-me muito aquela ideia de escrevermos trabalhos com palavras complicadas e de coisas densas que depois ficam na biblioteca e não servem de nada. E portanto eu queria muito continuar a trabalhar numa coisa que tivesse a ver com sexualidade e queria muito pensar as questões de patologização. E portanto ingressei no mestrado em Psiquiatria Cultural, que é um ramo da Antropologia Médica, exatamente para questionar coisas que são diagnosticadas, que são pensadas como sendo patológicas e tentar pensar na herança religiosa, cultural de uma série de questões ligadas à sexualidade de uma outra forma. E foi aí que eu fiz um trabalho sobre masturbação e pensei, vamos pensar numa prática que é considerada o comportamento sexual mais presente em humanos e vamos repensá-la. E pensei, eu tinha tido uma ideia que era interessante, que era importante. E foi muito difícil arranjar orientação. E aí eu fiquei, confesso que fiquei com uma ideia. Foi difícil, mas felizmente foi difícil em termos de números de tentativas e de contactos, mas foi rápido resolver. Porque eu falava da masturbação e as pessoas diziam, mas que acha que alguém aparece num consultório a queixar-se de masturbação? Eu disse, mas não é essa a questão, é tentar perceber como é que surge na prática clínica, como é que é abordada, se é uma questão que é muito associada às jovens, se é uma questão que se fala ao longo de toda a vida. Eu lembro-me de falar, não me lembro do nome do senhor, felizmente também reciclei isso, ótimo, de me apresentar a uma pessoa da área da sexologia e eu dizer, olha, ótimo, gostava muito de fazer este trabalho, estou à procura de orientador, e a pessoa fazer meia volta e continuar aí pelo corredor. Eu pensei, mas é um tema que causa assim tanto desconforto, e era. Encontrei no professor Pio Abreu interesse e acolhimento em fazer o trabalho e ainda para mais fazer numa perspectiva que não é uma perspectiva totalmente reconhecida a nível académico. O que eu fui fazer foi exatamente recuperar a nível histórico, religioso, cultural, como é que a antropologia, a masturbação tem sido vista na cultura ocidental e confrontar com como ela é representada nos filmes recentes. Depois posso falar disso, não vou agora estar a falar dos resultados, mas tentar fazer uma coisa que fizesse eco também com nós vemos filmes, nós não os questionamos, se calhar este grupo já percebemos que é um grupo privilegiado e que consegue ver isso, mas normalmente as pessoas não questionam e vão ver as comédias românticas e vão ver os filmes e vão ver as coisas e se calhar assumem que aquilo é tudo natural. Pronto. E então eu fui tentar desconstruir isso. E foi durante o mestrado que eu me comecei a interessar muito, uma vez que era um mestrado em Psiquiatria Cultural, numa outra área que eu tenho trabalhado e que espero que até ao fim do ano comece a ver-se algum resultado do que eu e outras pessoas temos estado a fazer, que foi a área da saúde mental. Da saúde mental, mas também das pessoas mais velhas, que normalmente são chamadas de idosas, e da forma como também são temas que não são abordados, ou se são abordados, são abordados com muito estigma, como também sendo pessoas à parte de... mais precisamente dentro da saúde mental, interessa muito a questão da literacia em saúde mental. Há dias conversava com um psiquiatra que me dizia, mas porquê é que dizes que não há literacia em saúde mental quando as pessoas têm internet? E eu achei aquilo assustador, porque realmente nós temos internet, nem todas as pessoas já têm, mas o facto de se pesquisar um determinado termo e um determinado conjunto de sintomas não significa que a pessoa fique informada sobre o que é, o que pode ser, formas de abordar, terapias alternativas à medicina convencional, como é que pode ou não pode falar sobre o assunto, e não vai contribuir nada se não tiver determinados critérios e filtros e algum conhecimento do que está a ler, não vai contribuir em nada para ficar menos preocupada sobre o assunto, pelo contrário, muito provavelmente vai ficar mais assustada e ainda se vai fechar mais. Portanto, também é outra área que eu tenho trabalhado. Eu já estou a ver que tenho aqui muita coisa para dizer que se calhar depois deixo para a discussão. Mas enquanto estava na minha função autárquica, que até parece que fui presidente da Junta da Câmara, não é o caso, trabalhei num projeto que se chamava Traçar a Memória do Conselho de Cantanhede, que é um concelho ligeiramente a norte de Coimbra, 25 km, e esse projeto, tal como o nome indica, pretendia traçar várias áreas da vida das pessoas no final do século XIX e nos inícios do século XX, porque isto já foi há algum tempo, e portanto conseguimos fazer isso entrevistando pessoas com 85 anos ou mais. Foi aí também que eu comecei a ficar muito chocada com o que vi, porque realmente algumas pessoas que nós entrevistávamos nas suas casas ainda tinham alguma autonomia, mas a maioria das pessoas que o projeto entrevistava era em centros de dia, Santas Casas da Misericórdia, lares, E aí o que eu vi é que muitos sítios, não todos, havia sítios excepcionais, mas que eram depósitos de pessoas mais velhas. Muitas vezes, se estivessem a dormir para não incomodar, era o melhor. Muitas vezes bastante medicadas realmente para não incomodar ou porque já tinham vários problemas de saúde. E era aquela ideia de que realmente essas pessoas perdiam a validade, a utilidade para a sociedade e estavam arrumadas à espera da morte. E foi por isso que também comecei a interessar pela questão das pessoas mais velhas. Isto vai chegar a algum lado, porque eu estou a falar pouco de sexualidade, mas isto vai chegar a um lado. E ao fazer esse projeto e entrevistar estas pessoas, percebi que é bastante óbvio, mas constatar o óbvio às vezes é mais difícil, que era de que as mulheres estavam presentes em todas essas áreas da vida que se pretendiam estudar com o projeto. Era uma espécie de mão invisível, mas era uma mão presente em tudo. Na gestão da economia doméstica, na educação das crianças, nos ofícios, em tudo o resto, e portanto aí resultou uma publicação exatamente sobre género em contexto rural. E exatamente este conjunto todo de experiências que eu vos tenho estado a falar e a aborrecer, a falar do meu percurso profissional e académico, foi o que me fez querer ir também para direitos humanos. Era perceber que há imensas áreas que são necessárias trabalhar, que fazer isso a partir da academia, se depois tiver essa ponte com a comunidade em geral, é muito interessante e é muito valioso. A academia também tem, e se podemos discutir, também tem aquela parece um selo de garantia, de legitimidade, que permite... Queres que eu pare? É isso? Queria interromper, mas... Vou já terminar. Okay. Pronto, e exatamente por isso é que eu me interessei em ir para a área dos direitos humanos e também por isso é que eu me senti tão motivada para integrar a Não Te Prives. Porque a Não Te Prives, sendo um grupo de defesa de direitos sexuais, junta muitas questões feministas com as questões LGBT e, para mim, estar a lutar contra diferentes formas de opressão e contra todas estas batalhas que eu tenho estado aqui a falar, sem ser feminista não faz sentido, e ser feminista implica que haja essa motivação para lutar contra todas as formas de opressão. Depois podemos então realmente partir para a discussão, era só para dar uma ideia também que, falamos de interseccionalidade, eu não consigo conceber todos estes temas de saúde mental, das pessoas mais velhas, tudo o resto, fora de pensar as sexualidades. E, portanto, um percurso um bocado estranho e podemos depois discutir. Desculpa se excedi o que estava previsto. Bom, eu vou fazer um bocadinho o ao contrário, que é primeiro vou falar do coletivo do Braga Fora do Armário, E depois fazer um bocado a ligação e o meu percurso e tentar de alguma maneira falar desta tal problemática entre a questão dos dilemas entre a academia e o ativismo e como é que isto se coloca e como é que a mim me criou constrangimento e me colocou também potencialidades. Antes de mais, o BFA, enquanto coletivo, formalmente, com muitas aspas pensando, tem 2 anos de existência em Braga. É um coletivo de pessoas muito diversas, mas com um objetivo comum, que é o combate à discriminação LGBT-fobia, ligada a todas essas questões, ou de combate à discriminação de opressão, que é marcadamente também sexista, lesbofóbica também, neste sistema também de um coletivo como ele é constituído. São pessoas de diferentes orientações sexuais, identidades de género. Isto é importante frisar, precisamente porque a grande questão daqui é perceber também a lógica de alianças e esta também implicação com as questões sociais e não estarmos obrigatoriamente oprimidos, que temos que reivindicar mudança, mas que todos e todas temos que combater, todas depois temos que combater a questão da opressão. O coletivo surge maioritariamente pela questão da marcha LGBT em Braga, ou seja, a marcha LGBT em Braga tem 3 anos de existência, surgiu com um conjunto de pessoas individualmente e com alguns coletivos para haver uma primeira Assembleia Geral e com isto criou um mote para se fazer a primeira marcha LGBT de Braga e depois desta primeira marcha percebeu-se de que era importante criar um movimento politizado e que de alguma maneira continuasse a questão da organização da própria marcha em Braga e toda a questão também, que aqui não é novidade, da importância de uma marcha LGBT numa cidade como Braga e da importância desta ser constituída por pessoas e gentes que têm um compromisso político com a questão feminista e de combate à discriminação em geral, então era de maior importância. Braga Fora do Armário é um coletivo que eu colaboro e que de alguma maneira vou colaborando ativamente. Mas não é o único, e também a fase da minha vida em que eu estou também não, não, vai-me permitindo colaborar e estar de alguma maneira envolvida, mas a verdade é que a minha história no movimento LGBT tem alguma, não é? No sentido em que eu tenho 30, 10 foram passados nisto, e eu falo até de uma forma até de brincadeira, porque surgiu precisamente, o meu ativismo surgiu na academia. Isto é interessante pensar, foi no meu terceiro ano da universidade, em que eu pela primeira vez tive uma disciplina que me ligava com as questões da diversidade sociocultural, foi isto, e a Sara ri-se porque é-lhe uma disciplina familiar de certeza absoluta, e foi a partir daqui que eu tenho que lidar com o trabalhar com estas questões, de alguma maneira me toca pela primeira vez, e de pessoas próximas de mim que de alguma maneira pertenciam a estes grupos e que de alguma forma também achei que tinha que combater. A partir daí eu acabei por estar vinculado ao ativismo da rede Execo, e isto porque fiz um trabalho vinculado a isso, e acabei por estar ligado ao ativismo, e a partir da rede Execo criamos grupos locais da rede Execo, e que é uma associação de apoio, mais ligada à questão do apoio LGBT, mas que tinha pessoas de várias orientações sexuais também, e identidade de género, ou pelo menos era assim que se desejava. E então, a partir daí, depois surgem outras associações, nomeadamente também a questão... E é engraçado, eu comecei primeiro no movimento LGBT do que no movimento feminista. Por exemplo, eu só venho para o mar, por exemplo, mais tarde, e já a questão LGBT foi-me mais próxima, assim, foi-me mais... começou mais cedo, digamos assim. E a partir daqui, claro, há todo um conjunto de realidades que eu acabo por querer conhecer, de redes de contacto que eu vou alargando, de proximidade, de empoderamento também com os contextos. Acabei por focar a minha tese de mestrado na área da justiça, porque era a psicologia da justiça, e era a homossexualidade nas prisões de mulheres, ou seja, a minha ideia era trabalhar as questões da reclusão, porque é a minha área de paixão também do trabalho da psicologia, e ao mesmo tempo perceber como é que as prisões, as estruturas das prisões se organizavam, não é? Como Foucault falava muito da questão do próprio panóptico, como é que isto se organiza e como é que, por exemplo, a trabalhar as questões da homossexualidade de mulheres nas prisões, como é que isto era pensar. Então, vem daí também e todo o meu percurso. A partir, e que não deixava de estar ativista, porque a dada altura eu fui para o Brasil e estive em Portugal, mas paralelamente a fazer entrevistas e a ter um trabalho académico, desde sempre eu disse, não, eu estou implicada neste processo e eu ser entrevistadora, eu assumo enquanto entrevistadora implicada no processo, e se fizessem entrevista outra pessoa que não era a Liliana, o resultado seria efetivamente diferente. Então, sempre foi muito com esta bagagem de empoderamento e de implicação no processo. Entretanto, depois desse mestrado, entretanto, trabalhei num projeto ligado à questão da discriminação em função da orientação sexual e identidade de género. Aí também trabalhei a questão da violência em casais homossexuais e também para discutir estas questões, e este percurso foi sempre acompanhado com a questão do ativismo. Aliás, porque eu acabei por na academia, e isto é uma forma de potencialidade, o facto de eu estar vinculado ao ativismo potenciava-me e também potenciava a questão dos contactos. Eu tinha contactos privilegiados precisamente por ser ativista. Ao mesmo tempo, tinha algumas dificuldades precisamente porque a dada altura o ativismo lia-me como académica e a academia lia-me como ativista, e a dada altura isto não batia, ou seja, tendo em conta que eu venho da psicologia, num contexto em que, por exemplo, a minha área de mestrado era psicologia da justiça, muito marcada não à lógica da psicologia da justiça social, mas muito à lógica, por exemplo, da justiça forense, não é? E isto coloca, apesar de que até nestas áreas eu fui sempre acolhida, mesmo a pessoa não conhecendo muito, acolheram, mas a verdade é que eu era um bocadinho um corpo estranho àquela organização. E trouxe-me também alguns inconvenientes, não é? Porque a dada altura eu fui crescendo e fui me empoderando no meu discurso político de transformação social e de implicação para esta questão LGBT, mas ao mesmo tempo também nos contextos em que de alguma maneira reivindicavam, ou reivindicar é uma palavra muito ativista, tem que ser uma outra palavra, mas que de alguma maneira pregavam a ideia de que tem que ser uma objetividade da ciência, não sei o quê. Pregar também parece religioso. Não, mas eu costumo menos colocar a pregar do que a reivindicar. Não, mas a questão é que na academia muitas vezes eu via-me como uma ou incutiam muito aquela ideia de que a produção que eu estava a realizar tinha que ser muito balizada e isto, a dada altura, criava constrangimentos. Eu tive alguns privilégios também, porque neste percurso todo eu fui acompanhada por pessoas, nomeadamente por equipas de investigação como a da Sara, com a Conceição Nogueira, com João Oliveira, com o Nuno Sanches Carneiro, e um conjunto de pessoas que de alguma maneira me protegiam neste processo. Ou seja, eu não vim abrir caminho, então já estava num caminho mais ou menos protegido. Na parte da justiça não, porque eu estava na orientação do Rui Abrinhosa e no sentido em que eu, por exemplo, eu fui a primeira orientanda dele a trabalhar as questões das lésbicas em sistemas prisionais, não é? Então isto, eles e a Liliana, faz isso, mas... De género, eu deixo que faça, mas calma lá. Tipo, ou seja, não era como uma questão comprometida e com estas questões. Entretanto, é pelo ativismo que eu acabo por conhecer muito da questão da invisibilidade. Aliás, antes disso, trabalhei num projeto precisamente que tinha a ver com a discriminação das mulheres lésbicas em Portugal. E isto, marcadamente, se sente pela questão da invisibilidade do próprio movimento LGBT para a questão das lésbicas e não só também para a comunidade. Então acabo por levar uma outra questão que é feminista e na lógica também interseccional para com a questão das mulheres lésbicas. E depois venho um bocado fechar até agora o processo de depois desse projeto surge a questão da candidatura para um doutoramento. E o meu gosto foi escolhido por mim, à altura que eu queria tudo que fosse ligado à área das desigualdades sociais, não saber o quê. E a dada altura me apercebi, pela academia e pelo ativismo, a dada altura optei por trabalhar a questão das transexualidades, precisamente porque tem sido das identidades ou não identidades muito excluídas em termos do movimento LGBT, mas também do movimento feminista. E eu cito uma frase de uma pessoa transexual que eu entrevistei, que disse que eu sinto-me no lugar de ninguém. E muito se passa, por exemplo, para muitas pessoas que reivindicam, por exemplo, o transfeminismo, que não é uma coisa nova, como falava a Conceição Nogueira de manhã, no sentido que não é um movimento que criou por si um conjunto de estruturas e pilares, mas que reagrupou um conjunto de premissas e que lhe colocou um movimento único. Ou seja, em questão da visibilidade trans é fundamental para que as pessoas reconheçam a questão da visibilidade, o seu lugar no mundo e o lugar de ninguém passa a ter um lugar de alguém, e isto é importante em termos de significados e simbólicos e do ativismo, e também de alguma maneira para dar um chega de da necessidade de que o movimento LGBT, mas também o movimento feminista, reconheçam o seu passado histórico e marcado também de exclusão e de alguma maneira se reapropriem numa lógica de ligação e sinergias para perceber efetivamente que a opressão só pode ser erradicada, só pode ser destruída quando pensarmos nos nossos lugares de privilégio, nos nossos lugares de opressão e pudermos todos e todas ou todas as pessoas combater todas as formas de opressão. E é importante desde base percebermos de que nós reconhecer os nossos lugares de privilégio é muito importante e responsabilizarmos, porque efetivamente o combate a qualquer tipo de opressão e exclusão também é da nossa responsabilidade. Então não é apenas por eu ser mulher branca e de classe média que eu não vou ter um impacto decisivo no combate, por exemplo, com questões de racismo. Então é importante reconhecermos como tal. Por exemplo, eu não me identifico como trans, mas identifico-me como transfeminista. E é nesta linha que eu prefiro e que de alguma maneira sigo, não? Digamos assim. Pronto, vamos passar à Ana. Não dei conta. É que concluíste assim muito. É que a Anabel está-me já a guardar o portão. Pronto, boa tarde a toda a gente. Então, se calhar começo por falar de coletivos. Eu sou ou faço trabalho em três coletivos diferentes e por opção, tendo a não juntar a associações, sempre coletivos informais, porque o processo burocrático e organizativo das associações é algo que me desculpem, que me incomoda, principalmente porque o processo decisório nunca é sempre vertical. E essa hierarquia de quem pode decidir qual vai ser a agenda ou qual vai ser o objetivo daquele ano ou daquela associação é algo que eu sinto-me completamente desempoderada. Portanto, o meu trabalho ativista é sempre em coletivos. Já estive em associações, já no início fiz trabalho em associações, mas neste momento estou em coletivos. Trabalho com as ativistas, com B, que é o Coletivo de Visibilidade Bissexual, está ali a Carlota também. Também tem muita gente aqui. Sim. Está em peso também. Não falaste, as pessoas não disseram olá. Já passou. As pessoas super invisíveis. É isso. Visibilidade. Mostra a tua visibilidade, combina. Trabalho com o Poli Portugal, que trabalha as questões da não monogamia consensual, do poliamor. Recentemente fiz parte da criação de um coletivo do Porto, que é o facto, e que o nosso objetivo é exatamente trabalhar com questões que são, ou começar o nosso trabalho por questões que são invisibilizadas, nomeadamente bissexualidade, transexualidades, assexualidade. Na altura organizamos uma conferência, um ciclo de tortugas recentemente, e entramos em contacto e tentamos, falamos convosco, assexuais em Portugal, a tentar trazer para o Porto, que apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade com muita pouca oferta de espaços de discussão e de conversa e de troca sobre assuntos LGBT e não só, também sobre assuntos ligados ao feminismo e a tantas outras coisas. Tem muito pouca oferta de espaços para falarmos sobre isso e para criarmos contactos e estabelecermos parcerias. Pronto, esse é o trabalho que faço atualmente em termos de ativismo. Relativamente à academia, eu no início, quando comecei a fazer trabalho ativista, que foi com a Rede Zeco, acho que toda a gente começou por lá, não sei, ou muita gente. Quando comecei a fazer trabalho ativista, tive, ou reparei que tinha uma percepção, ou que a percepção geral das pessoas era negativa relativamente à academia. Quando se falava do contexto académico, era sempre como os psicólogos, como os patologizantes, como a academia, como um mecanismo de reforço de tudo que era negativo, de homossexualidade ou identidade de género, de orientação sexual ou identidade de género, como patologias ou como algo negativo, como se todo o trabalho académico feito sobre género e sexualidades fosse negativo, e como se todas as pessoas da academia não tivessem realmente interessadas em engajar e em fazer trabalho positivo e em tentar ajudar, mas sim em tirar proveito, porque aquilo seria... isso é, atenção que isso é uma perceção, não é? Era uma perceção... uma realidade também. Pronto. Não, mas eu não conheço a realidade, portanto, a perceção que eu tive no início e que era partilhada com as pessoas com as quais trabalhei no início. No início, isso seria 2009. E que essas pessoas só faziam trabalhos para ter, para ganhar visibilidade, porque eram assuntos polémicos. Ou seja, os académicos só queriam falar sobre género e sexualidades porque eram assuntos pouco falados em Portugal, e nessa medida, como tinha pouca gente, eles podiam ascender porque tinham pouca competição, tinham pouca concorrência. Pronto. Isso era a percepção inicial. E ao longo do tempo, eu tenho cada vez mais percebido que essa percepção pode ser verdade, em alguns casos pode ser verdade, mas conhecendo pessoas que estão envolvidas no meio académico e que também são ativistas, nomeadamente a Liliana, ou o Nuno Santos Carneiro, de quem falaste, ou o próprio Daniel Cardoso, ou a Anabela, ou outras pessoas que estão envolvidas e que vi trabalhar ou que fiz alguma coisa junto, e falo de vocês por causa da Marcha do Porto, que estive, seja na rua, com um megafone na mão, a gritar. Deixa passar. É o exemplo mais recente. Na Marcha do Porto. Exato. LGBT, não, são são pessoas que, seja na rua, com um megafone na mão, a gritar palavras de ordem, seja a tentar fazer fazer pontos para criar espaços de discussão, como tertúlias, como conferências, como, olha, por exemplo, o Daniel, no caso Daniel Cardoso, tem uma tese de mestrado sobre poliamor. Está no Poli Portugal. Em setembro há a primeira Conferência Internacional de Não-Monogamias e Intimidade Contemporânea em Lisboa. E essa conferência fez uma coisa que para mim foi, foi a primeira vez que eu vi tal coisa. Não digo que não tenha havido já, mas que para mim foi extremamente interessante. Que o Call for Papers dessa conferência não era só para pessoas da academia, não era só para académicos. Eles convidaram académicos, eles convidaram artistas e ativistas, numa tentativa de realmente trazer as pessoas para a academia e tentar nivelar e partilhar conhecimentos que vêm de perspectivas completamente diferentes. Mas que se cruzam muitas vezes. Exatamente, exatamente. Portanto, em termos... Indo ao tema exatamente da tertúlia, acho que muitas pessoas têm essa percepção, muitas pessoas ativistas têm essa percepção negativa da academia. E eu acredito, posso estar errada, que muitas pessoas da academia possam ter uma percepção negativa dos ativistas porque, e das ativistas, porque pensam aquelas pessoas só querem um choque, aquelas pessoas só querem ir para a rua, aquelas pessoas querem chamar a atenção, mas não querem fundamentar aquilo que as suas reivindicações, que muitas vezes não têm de ser fundamentadas porque são reivindicações de direitos, mas pronto, direitos básicos. Enfim, acho que há essa percepção negativa dos dois lados, que pode ter razão e pode não ter, acho que também depende muito das pessoas, e aqui é que é o terreno mais complicado, é muito difícil navegar por onde conseguires encontrar pessoas, sendo ativista, falando do meu ponto, sendo ativista é difícil o processo até encontrares pessoas da academia que estejam abertas a falar e que virem-se para ti e digam, ok, eu estou a fazer este trabalho, o que é que achas que está bem, o que é que achas que está mal, já que o meu trabalho é sobre esta identidade tua, por exemplo, bissexualidade, já que esse trabalho é sobre a bissexualidade e tu és uma pessoa bissexual que por acaso até estás num coletivo de visibilidade sexual, o que é que tu e o teu coletivo acham sobre este trabalho? Achas que eu estou a pegar nisto da forma correta? É que do ponto de vista académico pode ser o mais correto possível, mas aquele trabalho pode não ser o mais interessante para as nossas reivindicações e para que nós tenhamos conhecimento do que nós somos a nível nacional. Por exemplo, em termos de poliamor, há a tese de mestrado do Daniel, mas nós não fazemos ideia, nós, quando eu falo nós, agora estou a falar de nós, Poli Portugal, nós não fazemos ideia de quem é a população não monogâmica, e não estou a falar só de poliamor, estou a falar de não monogamias, de quem é a população não monogâmica portuguesa. Nós não temos dados, não conhecemos, não sabemos idades, não sabemos género, não sabemos orientação sexual, nós não sabemos nada. Como é que é possível tu tentares representar uma parcela da população sem saberes quem aquela população é? Que tipo de reivindicações vais fazer se não tens essa informação? E acho que, por exemplo, se a academia ou algumas pessoas da academia que realmente estão interessadas em falar sobre géneros e sexualidades, se tentassem falar com as pessoas e com as associações e com os coletivos e recolher informação e tentar fazer um trabalho conjunto, acho que era muito positivo. Mas também sei que não há esse tipo de cultura de fazer um trabalho conjunto e de troca, portanto teriam esses académicos e essas académicas teriam de educar, teriam de dizer, ok, eu quero fazer esse trabalho, vamos fazer uma coisa em conjunto, eu preciso saber isto e isto não acontece, isto não é normal, mas eu quero fazer isso porque eu quero te ajudar e quero que tu me ajudes a mim e quero que nós possamos ajudar a população, mas tem que ser uma coisa. Tem que partir dos dois lados e por vezes é complicado e a Anabela já me fez sinal, portanto, ok. Ok, muito obrigada pelos contributos. agora vamos alargar, não é? Que isto, o objetivo é ser informal e auscultar as vossas opiniões. Alguém que tem alguma questão, algum comentário a partilhar? Eu para cá tenho uma questão para a Ana, mas depois. Então, mas depois, começa, não é? Começa. Não sei se alguém... Porque falaste, porque assim, eu não sabia que... Eu também tenho que, uma questão, mas coloco depois. É precisamente porque tu falaste... falaste que não tinhas, por exemplo, no caso do Poli Portugal, não tinhas... Eu não sei se o pessoal quer ouvir a minha pergunta. Porque ela tinha acabado de falar que não havia estatísticas em relação às pessoas, às características, um estudo, exatamente, sobre a questão de pessoas que eram não monogâmicas. Sim. ou poliamorosas. E tu falaste como se fosse diferente os dois conceitos. Porque são. E era isso que eu não conheço, ou seja, eu queria que tu me dissesse qual é a diferença dos conceitos. Pronto. O poliamor é um tipo de não monogamia consensual com base na igualdade de géneros e pode... não é um poliamor, existem vários poliamores. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque isto não é sobre poliamor, mas depois a gente pode conversar. Sim, sim. Pronto. Quando nós falamos de não monogamias, o poliamor se encaixa nesse guarda-chuva e dentro dele estamos a falar também, por exemplo, de relações abertas, que não são necessariamente poliamorosas, estamos a falar de... swing, por exemplo, também se encaixa em não monogamias, por aí fora. Só fazendo uma pequena correção, nós não temos informação específica sobre a população não monogâmica em geral, mas sobre, por exemplo, swing, há estudos feitos e por aí fora. Sim, exato. Cada vez as pessoas não falam muito sobre essa questão e se dá como um dado adquirido que toda a gente conhece e nem sempre. Eu tinha também um comentário a fazer. Estava a pensar do lado da antropologia. Eu defendo que os trabalhos devem ser co-realizados com os entrevistados e entrevistadas, mas ao mesmo tempo isso não te garante, que era o que nós conversávamos também há pouco, que as pessoas se sintam retratadas. Sim. E eu, que é uma coisa que eu digo e que muitas vezes as pessoas tomam como arrogância, mas não é, eu não me sinto no dever ou obrigação de retratar alguém. Eu uso é aquilo que aprendo e que recolho para fazer uma interpretação dessa realidade ou realidades e que pode ou não colaborar para aquilo que as pessoas reivindicam. Não quer dizer que eu esteja contra as pessoas, simplesmente é uma leitura que faço, uma interpretação que faço, e que acontece muitas vezes as pessoas realmente não se sentirem retratadas. Mas isso também acontece com outras possibilidades, com artigos de jornal. Sim, com eu percebo o que estás a dizer, mas uma coisa é tu partires do pressuposto de que não vais retratar ninguém, vais recolher informação e fazeres aquilo que tu queres, independentemente daquilo que tu estás a estudar. Outra coisa é tentar incluir e aí vais retratar aquilo que tens a teu dispor, mas é uma abordagem completamente diferente. Sim. E eu defendo essa abordagem, como estás a dizer, que as pessoas sejam coautoras do resultado final. Mas a questão dos resultados... Isso também traz para a discussão uma outra questão, que é precisamente a ideia de onde entra o ativismo, que é que a pessoa é investigadora, pode investigar as causas sociais e não ser ativista. E quando há esta questão de recolher informação e não termos uma ação política e do quanto também a nossa ação de recolher dados por si só pode trazer para a vida das pessoas e a questão de gerir expectativas, por exemplo, eu contar-me um caso de uma pessoa que eu entrevistei, que ela, porque no caso da transexualidade cada vez mais as pessoas são, e é quase sempre as mesmas, ou seja, as pessoas são quase sempre as mesmas. Isso também é um massacre constante, estás-me a falar, e reviver as vidas que muitas vezes não são propriamente fáceis. E houve um caso particular de uma pessoa que foi entrevistar e a pessoa sentia que ao ser entrevistada era quase um processo de ver contrapartida, ou seja, havia a entrevista, a pessoa contactou, olha, posso fazer entrevista, eu sou psicóloga e tudo mais, despendeu o tempo, e aquilo não foi muito bem, não foi muito claro. E a pessoa, porque estava a precisar de uma avaliação psicológica, e como a pessoa era psicóloga, ela pressupôs de antemão de que havia uma troca de apoio, não é, digamos, desta dinâmica, e então a pessoa pressupôs que ela ia-lhe ajudar de alguma maneira a fazer uma avaliação psicológica que lhe permitisse, por exemplo, fazer uma cirurgia de mudança de sexo, por exemplo, no caso foi no Brasil, E o que aconteceu foi que no final do trabalho feito, isto foi discurso da pessoa em causa que foi entrevistada, no fim da pessoa recolher informação sobre o assunto, a pessoa disse, não, eu não faço nada disso, não sei o que é, porque eu estou aqui enquanto investigadora e não faço nada disso. O que eu quero dizer com isto é que eu percebo a dinâmica de que ela estava ali enquanto investigadora e o próprio processo de ou não é complicado para gerir, mas quando se está a falar de pessoas reais, da pessoa estar no contexto do movimento, as coisas têm que ser muito claras de base. Por exemplo, eu vi pessoas a chorarem perto de mim, que parecia quase que a entrevista que eu fazia era processo psicoterapêutico, parecia quase isso, e a dada altura a pessoa disse, olha Liliana, desculpa, e não sei o quê, tipo, pediam-me desculpa por coisas muito dolorosas, se calhar eu fui a primeira pessoa a quem as pessoas falaram sobre isso, não é? Porque era um bocado de história de vida, e eu disse, queres parar, Jane, queres parar, no... e a pessoa ficou assim, não, e depois lá, mas tem que haver um bocado a questão da honestidade, claro. E por exemplo, houve outra situação que a pessoa... Eu conheci a pessoa há muitos anos e por isso é que, aliás, foi essa pessoa que me motivou a fazer o doutoramento na área da transexualidade. E ela só me fez a entrevista porque era eu, tenho noção disso. Só que ela, quando eu estava com o gravador, ela estava muito incomodada. Todo momento ela estava muito incomodada. E eu, até que eu fazia-lhe perguntas porque eu sabia das respostas já. Ou seja, a pessoa não falava, tipo, estava em pânico. Eu, a dada altura, eu pensei, não, isto não pode ser assim. Desliguei o gravador e disse, olha... Aliás, a pessoa estava com pressa. Desliguei o gravador e disse, olha... acabou a entrevista, já não preciso mais, não, para mim o sofrimento, para mim uma investigação não é superior ao sofrimento de uma pessoa, percebe? Mas tipo, esta postura, uma postura ativista também, então eu desliguei, tivemos para aí 2 horas a conversar, não é? Claro, do processo, mas sem gravação, isto não está registado, não vai estar registado na tese, não é, mas tem a ver com a minha experiência de vida e no meu ativismo, e por isso é que entendo perfeitamente quando a Ana diz isto. Porque efetivamente há pessoas que prejudicam, com esta coisa de investigador e que muitas vezes se colocam na questão também da ativista, cria certas confianças e que muitas delas são legítimas. Uhum. E que acho que é. E não é a questão de ter um trabalho bem feito ou mal feito, eu acho que é todos os dias nós revermos nossas práticas. Eu todos os dias me revejo no sentido daquilo que eu estou, de onde eu vou, como vou. E do que eu posso aprender também com as pessoas, eu acho que é isto, porque a questão é que eu posso tentar chegar próxima da realidade das pessoas trans pelo discurso que elas têm, mas eu não as posso representar enquanto trans. Só que também é uma coisa muito importante, que há muitas pessoas que dizem mas o ser transexual não é assim, e eu sou transexual, sou trans, sou assim, como se a sua experiência individual também fosse superior à da experiência de pessoas trans. Também é importante haver produção científica, de qualidade e ética, que permita, por exemplo, dar visibilidade a outros trajetos de identidades trans, mas que vai ter a minha lente enquanto Liliana, porque estive naqueles contextos, vai ter a lente enquanto Rita, que vai ter a lente enquanto Ana. Então, acho que isto tem... E assumirmos esse compromisso, não é? Eu começar uma tese a dizer que eu sou feminista, não me vão depois questionar de que o meu trabalho não é objetivo, não é? Como é que era? Ideológico. Não é? Como é que é? Não, isto é uma piada. Isto é uma piada interna com a Anabela. Não me podem dizer que o meu trabalho não é ideológico. É ideológico e, aliás, assumidamente ideológico. Não é? Então, é assim, e é ideológico, mas não é por ser assumidamente ideológico, não é credível e não é válido. Mas quando geralmente é atribuída no sentido negativo. Então, ainda é assim. Que seja assumido. Sim. É não, mas a grande questão também é a importância, e lá está, por exemplo, muito do meu discurso e da forma como eu vejo o mundo e as questões vem muito da academia, mas também vem muito largamente do ativismo, isso sem dúvida alguma. O facto, por exemplo, da minha experiência do Brasil melhorou significativamente o meu doutoramento, mesmo que o resultado não seja lá grande coisa. Mas a verdade é que, mas em termos de experiência, de discussão, de empoderamento, não, nem, por sombra de dúvidas. Não. Eu, por exemplo, eu tive o privilégio de estar numa casa de cafetinas, não é, que é o tal de proxenetas no Brasil, com trabalhadoras sexuais trans, num contexto em que só estava lá trans, eu era a única que supostamente não era, e eu fui privilegiada, eu digo sempre supostamente porque é sempre temporário. Naquela altura não era. Mas, por exemplo, eu estive em contacto, pude fazer as minhas entrevistas na investigação, porque eu fazia parte de uma associação no Brasil, que também trabalhava com, por exemplo, eu fiz parte de uma associação em que as presidentes, como eu dizia ontem, eram transexuais, têm 30 anos de existência, quer dizer, imaginar isto nesta realidade, e a mim deixaram-me, simplesmente porque eu era portuguesa, que estava a fazer a investigação e tenho noção disso, que até simpatizaram comigo e que acharam que eu até que dava conta do recado, e estava lá numa formação, que era, como eles falavam, numa capacitação, estava lá fui incluída. Eu, a dada altura que elas tinham os seus trabalhos, eu estava sentada numa mesa, foi espetacular. Estava sentada no sofá e elas estavam a atender os seus clientes, os seus namorados e namoradas nos corredores. Eu assim, isto é. E depois viraram-se para mim e disseram: Liliana, isto para ti, para você, não é? Está a ser uma experiência. E eu: não, eu estou habituada a isto. Aquele meu ar. Oi, todos os dias. Isto em Portugal é assim. É, todos os dias. Então, é assim, mas é assim, isto para mim é uma experiência. Que é com puta. Hã? E ainda ficaste com pública. Não, era uma piada. Mas a questão é, isto aqui, em termos de experiência de vida, em termos de experiência também no ativismo e também na academia, o que me trouxe, porque, por exemplo, se eu não tivesse ligado ao ativismo como estou e implicada nestes processos, eu não teria este privilégio de estar naquele contexto. Então, para mim, e por isso é que lá está, é a questão de termos que gerir a questão das potencialidades e as maiores dificuldades que traz esta junção, precisamente, porque há situações que realmente eu tenho que repensar. Por exemplo, quando fui convidada para estar na Assembleia da República, na audiência aberta, para falar sobre questões trans e da transexualidade, convidaram-me para representar também fui por causa do Braga Fora do Armário, mas também por causa de ser investigadora. E a dada altura tinha muita gente trans e aquilo era muito contabilizado o tempo, e eu tomei uma postura ativista e ética e pessoal também de não fazer intervenção, porque eu não estava a acrescentar nada ao que estava a ser dito, e as pessoas trans precisavam das suas vozes, e eu não tinha que estar naquele contexto a legitimar a identidade de ninguém, que não há forma de legitimar a identidade com as próprias pessoas. Então, isto é uma forma também de eu ir gerindo, porque, por exemplo, houve outras pessoas que quiseram assumidamente dizer: sou investigador, há não sei quantos anos de experiência na área, e que muitos desses discursos invisibilizaram outras pessoas, e isto tem que ser todos os dias, não é? Eu estava lá e eu não vou falar, e fui pressionada, e eu tá a terminar o tempo e tal, não, mas isto é, no momento foi tomar essa decisão, eu não fui pensar e dizer que não vou fazer intervenção, por acaso até ia, mas a questão é que foi muito no momento que eu tomei essa decisão, porque achei que não, tinha pouco tempo e havia muita gente a querer ser ouvida, e a maior alegria foi ver pessoas de dificuldades socioeconómicas muito, muito grandes, que nunca pisaram uma Assembleia da República ou uma sala daquela forma, pela primeira vez na vida, se calhar essas pessoas com 50 anos de vida, não é? A pisar naquelas salas e a ser ouvidas. O peso que tem para estas pessoas, isto é marcado. E naquele momento ali, já tinha sido dito tudo, eu não ia acrescentar. E lá está, também é perceber também a dada altura os nossos lugares. E o meu lugar ali era estar calada naquele momento. Estar presente fisicamente por uma questão de alianças e sinergias, mas naquele momento não podia representar ninguém. E isto tem que ser discutido. Mas tragam perguntas. Sim, eu tenho aqui várias, mas não vou fazer. Vou dar. Tu há bocado disseste que desenvolveste trabalho com pessoas de idade adulta avançada. Sim. Não percebi muito bem se reativaste ou se era uma intencionalidade. Não, foi exatamente nesse contexto de investigação na autarquia que fiz essa recolha com pessoas com 85 anos ou mais, em todo o concerto, na altura, antes da reorganização administrativa, tinha 19 freguesias, também foi ao longo de vários anos, e a questão importante não era terem aquela idade, mas era fazer a recolha de histórias de vida. Mas foi daí que comecei a pensar essas questões. Em termos mais práticos de pensar, por exemplo, a direitos humanos de pessoas mais velhas, etc., está tudo ainda muito no começo, em conjunto com colegas de mestrado, portanto aí uma coisa mais de intervenção ainda está muito, muito no começo, até por reação às políticas deste gravador. Agora sou eu que estou aqui incomodada com o gravador, até um bocado por reação às políticas, está, o Daniel perguntou. Porque as políticas deste governo, porque Daniel, aqueles bancos não foi consensual. Com aquelas políticas dos bancos de investimento social, acho que é assim que se chamam, e aquelas políticas de que as pessoas adoram ser velhinhas e vão ser muito apoiadas por pessoas muito mais novas que lhes vão dizer o que é que devem fazer na sua velhice, e aquela ideia de que realmente há muito apoio social, etc. Quando tu vais a passear na rua e vês, por exemplo, eu ando muito a pé de autocarro e vejo as pessoas sozinhas, o dia inteiro às voltas, tu estás na rua e não tens casas bem públicas suficientes para serem utilizadas, não tens espaços para te sentar, ainda há dias, não está adequada a pessoas que têm uma mobilidade um pouco mais lenta do que o Speedy Gonzales, porque tu vais atravessar num semáforo e vês que tens 10 segundos para atravessar. E tens, e ainda outro dia reparei, por acaso tinha feito uma pequena apresentação na universidade sobre uma possível convenção de direitos, como há uma carta para a criança, pus a hipótese, isto está a ser pensado a nível internacional, mas pus a hipótese o que é que aconteceria se houvesse uma carta para pessoa, de direitos para pessoas mais velhas. Sai da universidade e apanha um autocarro e está um senhor a sair numa paragem e vai ficar gravado. E ele vai sair devagarinho, com muita dificuldade, e diz uma pessoa, é por causa de filhos da puta como este que estas coisas não avançam. Porquê? Porque estava a atrasar o autocarro. Uma pessoa que simplesmente estava a sair e, como eu digo, não dá um salto para sair. E, portanto, eu acho que no dia-a-dia, se tivermos um pouco de atenção, percebemos perfeitamente que está tudo preparado para pessoas altamente funcionais, altas... Sim, eu não consigo agarrar no autocarro em si, é incrível. E, portanto, em conjunto com algumas colegas de mestrado que trabalham ou em cuidados primários ou que trabalham em várias áreas que se cruzam com a questão das pessoas mais velhas em vários meios, estamos a pensar sobre o assunto e tentar fazer coisas que tenham aplicação prática. Por exemplo, eu não sabia que há imensas pessoas a surgirem nos centros de saúde com problemas de nutrição. Sim. Porque ter uma dentadura é caro. Sim. E porque a dentadura não está adequada a... E as famílias também não se apercebem, ou as pessoas vão perdendo dentes e, portanto, as pessoas não conseguem comer. E estão a aparecer com imensos problemas de saúde. E, obviamente, que isto também não é alheio o facto dos meus pais estarem a envelhecer e eu perceber coisas tão simples como não conseguirem utilizar a internet para fazerem coisas que, como nós entregamos o IRS e está resolvido, ou não perceberem uma série de outras coisas, quer dizer... Tu disseste irem pesquisar, ou supostamente quem consegue ir à internet, tem acesso, pesquisar à internet questões relacionadas com saúde ou com doença, vá. Isso é assustador, porque há uma data de coisas que aparece lá que pode estar ou não relacionado com a questão de saúde ou de doença dessa pessoa e que vai assustá-lo imenso, não é? Quer dizer, a pessoa pensa que... Eu sofro muito alergias. Se eu procurar às vezes certos sintomas, o que aparece de imagens e de resultados é sempre no mínimo um tumor terrível. E o que eu tenho é, sei lá, rinite alérgica e um cisco no olho e não sei o quê. Portanto, quanto mais pessoas que não têm, não é que eu seja, não me estou a pôr aqui num patamar, mas pessoas que não sabem ler aquela informação. Há um exemplo muito pateta. Eu acompanhei a minha mãe a uma consulta há pouco tempo e a enfermeira estava a dizer que tinham estado a fazer as rondas no hospital, que ela também fazia lá trabalho no hospital, e que tinham visto, tinham falado com o senhor, tinham medido a febre, não tem febre, tinham visto que estava tudo impecável, e quando chegam os alunos dizem, agora está-me a faltar o termo da, como é que se diz febre, assim, em termos médicos, alguém sabe? Dizer que não tinha febre, estava que não tinha. E ela, chegaram os alunos e alunas, e aí o senhor disse, olha, este é o senhor, tem 50 anos e está a pirético, e o senhor teve um AVC. De tão assustado que ficou, sentiu-se mal, porque estava apirético. Quando o que quer dizer é que está sem febre. E, portanto, é essa que... Tem lombalgias? Eu não, mas tenho umas dores nas cruzes que nem imagino. Não sabem falar com as pessoas, quanto mais a questão da internet. E, portanto, era todo esse trabalho e toda essa... Porque, realmente, uma dessas minhas colegas é médica, a outra está ligada à saúde mental pela enfermagem e faz ensino clínico com estudantes. E, portanto, também é pensar toda essa questão do estigma, da forma como falar. É contexto, desculpa, Rita, em que estão a trabalhar, qual é o contexto? Ou seja, pois é isso que nós estamos a tentar perceber, porque para já é perninha, é para o meio académico, para já que está. Mas o que nós queremos é chegar a coisas muito concretas. Mas é tudo muito, muito ainda no começo. Para além... É um projeto, é um doutoramento? Não, isso é um projeto no sentido muito prático da questão, porque, como eu estou a dizer, as pessoas envolvidas, tirando eu, trabalham diretamente com a população mais velha. E, portanto, é como abordar estas questões que nós estamos a dizer e como fazer também um ensino dessas novas equipas que estão a surgir de enfermagem, etc., para lidar com questões básicas, práticas. Obviamente que é muito pela medicina e pela enfermagem, porque é a possibilidade que nós temos, mas que os cuidados primários são essenciais nestas questões, são a pirética, não me lembrava. Já não temos muito tempo. Tem que ficar. Mais alguém gostaria de intervir? Não? Eu tenho uma questão agora a falar sobre este tópico. Eu reparei, se calhar, não sei se corretamente, tu não utilizaste a palavra idoso e idosa. Pareceu-me, aliás, que tens alguma crítica em relação a isso. Eu tenho curiosidade, porque é que usas sempre pessoas mais velhas e porque é que recusas o... Recusas, eu... não sei, foi assim não que... Não recuso, embora me pareça uma palavra idoso aquele que tem idade, mas parece uma palavra fofinha que tenta fugir a uma coisa que velho e velha tornou-se quase um palavrão. Para mim é sinal de sabedoria e não me incomoda nada. E eu estive, curiosamente, os sítios onde eu consegui falar mais abertamente sobre questões de pessoas mais velhas foi numa, se vou dizer mal o nome, numa ordem religiosa. E estavam lá à frente pessoas com 70, 80 anos, que iam sempre a esses eventos, independentemente do tema, porque gostam de participar, e estavam pessoas a falar sobre questões muito ligadas à religião, à essa ordem religiosa, trabalhos que tinham feito de recuperação de arquivos, etc. E chego eu e falei também de cinema e como as pessoas mais velhas são representadas. É sempre um avô, é sempre uma pessoa muito que já diz disparates, de quem se tem vergonha porque está nos almoços e dá... ok? E etc. E eu falei de alguns filmes que eu achava que faziam sentido e também estava com essa preocupação do idoso. E houve um senhor que disse... Que bom, chama-nos velhos, é isso mesmo. E de certa maneira é uma questão também de empowerment. Claro. É porque estão a dizer que eu sou um idoso, eu sou terceira idade, eu tenho um estatuto especial de cartão de transporte, disto e aquilo. Sou velho. Eu sou velha. E para mim, a pessoa mais velha é a expressão que se usa agora muito em literatura, académica, etc. O que também pode ser daqui a uns tempos questionado e pode parecer que é condescendente. Mas a ideia de idoso parece-me uma tentativa de ser fofinha a alguma coisa e eu não gosto da expressão. E idoso é aquele que tem muita idade. Não sei, há qualquer coisa que não assenta bem. E por isso eu prefiro. Mas também me parece que muitas pessoas preferem ser chamadas de velhas. Para tentar recuperar uma coisa que se tornou um insulto. E portanto dizer, não, não, é sinal de sabedoria, é sinal de... Por isso. Quer que seja. Eu fiz inspiração à ação participativa no estágio de licenciatura, no lar residencial, extremamente religioso, e fui proibida no meu relatório de estágio de utilizar o termo velho, velha, velhice. Uhum. Por acaso, falares nisso, porque eles gostam e elas gostam, preferem o que chamemos a senhora, e a senhora tá, é mais idosa, é mais... E porque isso é um conceito que não cabe na tipologia deles. E além disso, são pessoas que têm nomes. Também. Quando estamos a falar como categoria, tudo bem, mas quem faz... Ok, mas quando tu estás a trabalhar mas com sim, pessoas... Mas quando estou a trabalhar, claro que sim. Então no relatório de estágio eu tive que colocar a terminologia que eu utilizei há bocado, idade adulta avançada. Ocupava-me logo o rabo de carateiro. Nessa altura tem que se pensar, não é? Mas também isso era a linguagem inclusiva, portanto... Eu gosto de falar em velhice, eu gosto de falar... Acho que faz mais sentido. E olha, era num contexto diferente, estás a falar em Coimbra, Cantanhedo, não é? Cantanhedo, num contexto rural. Cantanhedo, sim. Mas aí, mais uma vez, a questão da idade era um critério de seleção para as entrevistas para abordar outros assuntos. E, portanto, chamar idoso velho não surgia porque não era isso que era importante. Uhum. Claro. Eu tenho uma pergunta muito importante, porque uma das coisas que falaste de base, ou pelo menos daquilo que eu fui conhecendo em que alguém me tinha dito, é que te fazias doutoramento sobre a sexualidade. E foi o tema que eu ouvi-te menos falar sobre. Exato. Isso. Uma das coisas que eu tenho muita curiosidade é como é que surge esta... Ou seguinte, desde que não seja a ideia de ficarmos aqui até amanhã. Ficamos. Mas a verdade é, porque é que te surge, ou seja, e também porque é uma área que é pouco estudada, mas como é que te vem a questão de... Eu fiquei muito curiosa. Eu tenho dificuldade em ser sucinta, mas vou tentar. Não, eu também. Como estás a dizer, eu interessava-me muito por temas de sexualidades e interessava muito por pop culture. E o que eu estava a pensar fazer no doutoramento era muito diferente daquilo que eu, entretanto, optei por fazer. Era mais tentar perceber esta questão do sexo estar tão em cena atualmente. E ao fazer uma série de pesquisas e ao tentar perceber como é que isso podia ser uma coisa prática, como eu estava a dizer, e de intervenção, encontrei uma fotografia de uma marcha assexual e lembrei-me de uma reportagem que tinha lido há cerca de 10 anos na Pública sobre a sexualidade nos Estados Unidos e com entrevistas com várias pessoas. E entretanto comecei a procurar, e qualquer pessoa que vá fazer uma pesquisa sobre a sexualidade senta-se, por exemplo, uma quinta à noite e só para na terça de manhã, porque o material é muito, coisas muito interessantes. E o que eu senti é que estava a questionar tudo aquilo, não só que eu já tinha estudado e sabido, mas tudo aquilo que nós assumimos como certo em termos de sexualidade. E que a questão de ser central, a que nós falámos também hoje quando falámos das publicidades, de ser central à vida, de ser uma forma suprema de intimidade. Aliás, não há mais nenhuma forma de criar intimidade numa relação. De toda a gente ter desejo e atração sexual, de tudo isso. E eu comecei a sentir aquelas coisas todas que nós tomamos por garantidas. Parte, parte, por aí fora. E achei que era uma boa maneira de discutir direitos humanos e de pensar falando de uma coisa que em Portugal não se fala. E quando comecei a procura em Portugal de alguma literatura de apoio, de algum trabalho feito sobre o assunto, de pessoas que viessem a público falar da sexualidade como uma identidade, percebi que realmente era um assunto que não se falava. E foi por aí. Versão curta, versão longa, se quiseres jantar. Versão longa, claro. No jantar. Claro, claro, mas sim, mas que tu... Portanto, muito obrigada. Nós agora vamos jantar como ontem, portanto, convidamos todas e todos, todas as pessoas a juntarem-se a nós. Alguma sugestão de local? Delego esta decisão. Pois que dia é hoje, é quarta.